se você for embora, sabe lá o que será de mim. Passeando pelo mundo afora, na cidade que não tem mais fim. Ora tanto fora, ora bola, um irresponsável pobre de mim. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro que não quero deixá-la na mão e nem sozinha no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos, nem no passado, nem no futuro. Meu amor, não vai haver tristeza, nada além de fim de tarde a mais. Mas depois das luzes todas acesas, paraísos artificiais. E se você saísse à francesa, eu viajaria muito mais, muito mais. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro que não quero deixá-la na mão e nem sozinha no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos, nem no passado, nem no futuro. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro que não quero deixá-la na mão e nem sozinha no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos, nem no passado, nem no futuro. Obrigado.